Memphis. Yeah! Welcome to my vibe. É nóis. Native product from Brazil. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade. Cheguei no trap para mostrar minha capacidade. Jogador, playa, com muita habilidade. Barulhento, maloqueiro, baderneiro, usando a mente pra ganhar dinheiro. Dá licença, humildemente, tamo chegando na pista. Mais um sangue bom do interior paulista, com um trampo competente, porém independente. Só quem tem o dom é o principal ingrediente. Calando a boca de muita gente, cala aqueles que me julgou não ser competente. Apresento minha graça, fumaça na missão. Aquele que não desiste independente da situação. Não aparento ser bonito, mas tenho minha beleza. Ser eu mesmo, essa é minha grandeza. Meu sangue vale ouro, minha genética é sinistra. Pegue o microscópio, veja o globos agitando a pista. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade. Eu rimo o ódio, eu rimo o amor, eu rimo meu cotidiano honesto e sofredor. E vermes da terra tentando me intimidar, dizendo que não tenho talento, que o melhor é estudar. Ninguém é mais que ninguém pra julgar o próximo. Fazer a diferença, vou mandar o meu máximo. Não posso perder tempo com pessoas fúteis. Aqui não arruma nada com essas ideias inúteis. Para outros sou útil, um salve Evandro César. Satisfação representar nesse beat, valeu pela presa. Porque aqui mais vale uma simples amizade. Ganhar dinheiro sim, sem perder a humildade. Respeito é pra quem tem, o rap é compromisso. Carrego a bandeira e levo a sério tudo isso. Para aqueles que não sabem, agora vai saber. É produto nacional mil grau, pode crer. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade. Welcome to my vibe. Native product from Brazil. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade. É o som do gueto que invade as ruas da cidade. Produto nacional, peso pesado de qualidade.